até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não fala, não, não. Tinha farinha falta, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sentinha farinha falta, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar, yeah, sobre. Sim, Deus proverá. Quando a sentinha farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé.